Já tentei, procurei e outra vez você me rejeitou. Porta na cara do eu. Bota na cara de filho do Dói, você nem imagina. Filho meu, tá correndo de mim, é. Ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte. Lembra, filho, eu chorei enquanto eu viajava nesse flashback. Eu acho que paguei um preço alto demais. Eu tenho tantas coisas pra viver com você. Promessas e promessas arquivadas te esperando, filho. Cê tá dirigindo cego em alta velocidade. Daqui de cima eu vejo a pancada que vem. Então passa sua vida pro meu nome que eu assumo tudo. Tudo, tudo, tudo, ó, ó. Faz o seguinte, ó. Levanta a mão agora e me aceita como seu salvador. Depois me abraça e a gente vence junto essa parada. Sou seu Deus, tô cuidando de ti, tô cuidando de tudo, tudo, tudo. Procurei e outra vez você me rejeitou. Porta na cara do eu. Porta na cara de filho dói que cê nem imagina. Filho meu, tá correndo de mim, é. Ontem eu me lembrei de uma antiga oração que você fez no monte. Lembra, filho, eu chorei enquanto eu viajava nesse flashback, é. Eu acho que paguei um preço alto demais. Eu tenho tantas coisas pra viver com você. Promessas e promessas arquivadas te esperando, filho. Cê tá dirigindo cego em alta velocidade. Daqui de cima eu vejo a pancada que vem. Então passa a sua vida pro meu nome que eu assumo tudo. Tudo. Faz o seguinte, ó, ó. Levanta a mão agora e me aceita como seu salvador. E a gente vence junto essa parada. Meu Deus, tô cuidando de ti. Ah, tô cuidando de ti. Ah. seu Deus. Tô cuidando de tudo.